A partir de agora, relaxe e deixe-se levar pelos sons envolventes do Espelho Mágico. Boa noite. Seja bem-vindo ao programa Espelho Mágico, aqui na Rádio Antena Web. Estamos consigo para 30 minutos de oportunidade para viajar até um lugar só seu. Sonhe connosco durante esta emissão. Vanessa May toca já a seguir o seu maravilhoso violino. A obra, que é interpretada em violino, é original de Bach. Logo depois ficamos com Nightwish, que nos trazem uma interpretação clássica de um dos seus temas. Ficamos com Middles of Heaven, Orchestral Version. São as duas músicas que passa a ouvir nos próximos minutos. Bem diferentes, mas mágicas. Logo depois ficamos com a leitura do livro de Louise L. Hay, Eu Consigo. Última parte. Vamos então à música. Thank you. depois destes momentos musicais tão diferentes, vamos ficar com a leitura do livro de Louise El Hay, Eu Consigo. É a sétima e última parte. Fique então com este momento, eu espero que seja do seu agrado. Logo depois eu volto para as despedidas. Em conclusão, quando tiver feito as afirmações, está na altura de as libertar. Você decidiu o que quer. Você afirmou-as em pensamento e com palavras. Agora você deve libertá-las para o universo, para que as leis da vida possam trazê-las até si. Se você se preocupar ou afligir acerca de como as suas afirmações se vão tornar realidade, só estará a atrasar todo o processo. Não lhe cabe a si descobrir como fazer as suas afirmações tornarem-se realidade. As leis da atração funcionam quando você declara que tem uma coisa e o universo traz essa coisa até si. O universo é muito mais inteligente do que você e conhece todas as formas possíveis de fazer as suas afirmações tornarem-se realidade. A única razão para haver atraso e para parecer negar-lhe isso é haver uma parte de si que não acredita que você o merece. Ou talvez as suas crenças sejam tão fortes que estejam a dominar as suas afirmações. Se você estiver a declarar "o meu rendimento está a aumentar" e ele não estiver, então talvez você tenha crenças velhas e profundamente enraizadas de que não merece prosperar. Ou talvez a sua família tivesse crenças negativas acerca do dinheiro e haja uma parte de si que ainda aceita essas crenças. Quando éramos crianças pequenas, éramos tão obedientes que estávamos dispostos a aceitar as crenças dos nossos pais acerca da vida e a continuar a funcionar segundo essas crenças para o resto das nossas vidas, até escolhermos realmente olhar para essas crenças e examiná-las. A sua mãe ou o seu pai pode ter dito constantemente: "Oh, o dinheiro é difícil de conseguir." Ora, mesmo sem saber isso, você ainda tem essa crença na sua própria consciência. Se você acreditar nisso, então o universo não pode aumentar o seu rendimento até você abandonar esse pensamento. Peço frequentemente às pessoas que examinem as crenças que a sua família tinha acerca de vários assuntos. Se a prosperidade for a sua questão, então pegue numa folha de papel grande e anote todas as coisas que a sua família dizia acerca de dinheiro quando você era criança. Se encontrar algumas afirmações negativas, lembre-se que tudo isto eram afirmações para os membros da sua família. Então, o seu trabalho é transformar essas crenças negativas em afirmações positivas. Liberte-se da tirania das afirmações negativas dos seus pais e abrir-se-á para a corrente abundante de coisas boas em todas as áreas da sua vida. Por favor, não se sinta desencorajado face a quaisquer contrariedades. Você está a aprender um processo novo. À medida que se tornar perito nisso, a sua vida tornar-se-á cada vez mais fácil. Lembre-se. Independentemente de quão maravilhoso seja o momento presente, o futuro pode ser ainda mais satisfatório e alegre. O universo espera sorridente que alinhemos o nosso pensamento com as suas leis. Quando estamos em alinhamento, tudo flui. É possível. Você consegue fazê-lo. Eu consigo fazê-lo. Todos nós conseguimos fazê-lo. Faça o esforço. Você ficará muito satisfeito. Todo o seu mundo mudará para melhor. Enya e Emma Chaplin fazem então o ponto final, constituem então o ponto final neste espelho mágico. Eu espero que tenha sido do seu agrado estes 30 minutos. Nós voltamos no próximo domingo para mais uma edição. Desejo-lhe tudo bom e, claro, pense em si. Ajude-se. Tente colorir sempre o seu mundo para que possa também olhar o mundo cá de fora com outros olhos. Terminamos a nossa edição por aqui. Desejo-lhe tudo bom, uma boa semana e até ao próximo domingo, aqui na Rádio Antena Web. Thank you.